se fez para que acabe com o pior. Eu não sou o dono da verdade, o professor. Cocaína e heroína, você vicia. Crack, cachimbo, baque, dependência. Entra e se sai ali, homens, mulheres, crianças. Todos estão em um só poço. Crimes na veia, injeta-se a noia, febre. É foda pra fugir e existir, eu não consigo. A mente não está aqui, ela viraja. Me vejo como um moleque na calçada. Olho no espelho, olho meu rosto. Virei um louco, otário, a fim de destruir meu próprio sonho. Um pesadelo, não consigo acordar. Eu vejo uma garota a fim de se matar. Neurose, nervoso, famílias com desgosto. Espero que acostume, depressão de um louco. Agora o corpo já se move, já é de dia, sinto o ar. Parece que vou vomitar, um paradoxo. Só estou os ossos e nos braços buraco as veias. Que imagem feia, que imagem feia. O mundo todo ele está assim. Eu tenho fé, sim, o mundo dominou a mim. Vou viciar, enrola a pedra agora e põe logo no cachimbo. E toda vez que eu uso eu vejo o bicho me deprimo. Agora estou na noia, não tenho pra onde ir. Agora minha família só quer ver o meu fim. Viciado como um louco, queimei todos os dedos. Esquina sol a sol, perdi meu endereço. Neurose, nervoso, famílias com desgosto. Espero que acostume, depressão de um louco. Depressão de um louco. Thank you.